amor que tinha. Ela também chorou, sorriu. Foi tão bonito, tinha um visito. Que amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía, dava prazer. Quem és e o que ainda pode ser?

os seus destinos. São fatais. Perdoa se me quero dar. Quem mandou a tua luz me enfeitiçar? Fica no SMS.

sem fiquei apaixonado. Apaixonado como um herói. Apaixonado como um herói. Apaixonado como um herói. Fundo da avenida, vendo um cabide. Sombra das mesas de café, e aquela rapariga eu já nem sei o que dizer, o que fazer. Mediterrânea, agosto é pleno verão. Sol a pino, eu faço uma revolução. Parte o navio, desce a maré. Vejo o céu vermelho, o mar aqui estivesse a arder. E aquela rapariga, eu já nem sei o que dizer, o que fazer, que dizer, que fazer. Mediterrânea, agosto é pleno verão. Sol a pino, eu faço uma revolução. Canal 2 da Antena Web.

dias, as ondas da manhã.